uma carrocinha de cachorro quente. Espiaçou o vendedor. Olhar para um lado, olhar para o outro, disfarça, não vem ninguém. Ah lá, ele está enfiando a mão dentro da calça. Aquela mão que segura o cachorro quente. Ah lá, ele está coçando o cu com a mão. Moça, ô moça, não compra cachorro quente, não! Nome, Clarice. Altura, 1,80 m. Esguia, magérrima. Olhos de esfinge. Pés pequenininhos. Mas tem uma trolha! O elefante pergunta pra vaquinha: tomou? No cu? A colombina pergunta pro Pierrot: tomou? No cu? A enfermeira pergunta pro defunto: tomou? No cu? E todo mundo começa a perguntar: tomou? No cu? Calma, você deve ter tomado alguma coisa. Relaxa, respira fundo. Isso. Agora me fala, qual o seu nome? Buceta! De onde você vem? Buceta! O nome da tua mãe? Buceta! O que que você quer? Desculpa, esse meu jeito, meio desesperado, de dizer as coisas. Mas o problema é que nesse momento, nesse exato momento, um marimbondo tá dentro da minha calça e tá picando a minha bunda! Eu bem que fiz tudo pra ser o que mamãe queria. Mas o tempo foi passando. O tempo foi passando. E tudo foi ficando meio escalafobético. Ele era tão quietinho, um idiota comentou. E tudo seria patético se não fosse pateta.